Panorama Agrícola para 5 de janeiro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, de 5 de janeiro de 2011, quarta-feira de lua nova. Morena, solteira, você é ingrata, meu peito... Na mesa de som estão hoje o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, que enviam o seguinte ditado para você, nosso ouvinte. Plantou vento, vai colher aquele furacão. Na entrevista especial de hoje, saiba como vai funcionar o turismo rural na agricultura familiar dentro do programa SC Rural Microbacias 3. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje, nós vamos conversar com a gerente de políticas de turismo da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Elisa Wipes Santana de Lis. E o assunto é o turismo rural. Como vai funcionar, Elisa, no SC Rural, no Santa Catarina Rural, essa questão do turismo rural? Bem, para nós realmente é um momento muito estratégico, né? Essa parceria realizada com todas as secretarias e as suas vinculadas, porque nós acreditamos que o Estado hoje tem uma vocação natural para trabalhar essa proposta. E nós, ao longo dos quatro últimos anos, a gente procurou fazer todo o arranjo do território, de trabalharmos a regionalização de uma forma muito, muito sistêmica nas 10 regiões turísticas de Santa Catarina. E identificamos, junto com o Plano Catarina, que o nosso grande, né, vetor futuro de desenvolvimento, em cima de estratégia, seria trabalhar as segmentações turísticas do Estado. Para nós, realmente, é uma dificuldade grande, e eu falo dificuldade porque, na realidade, quando você trabalha 3 ou 4 segmentos, é muito mais fácil, mas Santa Catarina é muito plural, tem uma diversidade enorme, e aí nós temos praticamente todas as segmentações turísticas aqui. Na realidade, nós vamos trabalhar uma subsegmentação, que é turismo rural na agricultura familiar, onde nós vamos trabalhar os 10 projetos que já são pioneiros e já trabalham, inclusive... O nosso referência para o Ministério, que é os 4 destinos que fazem parte do destino referência de segmentação, que é a proposta da acolhida na colônia, que pega Santa Rosa de Lima, pega Rancho Queimado, Anitápolis e Urubici. Então, como esses, nós temos outros destinos pioneiros, como São Martinho, Pomerode, Campo Alegre, a Estrada Bonita de Joinville, enfim. Então, 10 projetos são projetos que a gente olha para o território hoje como premissa de fechar o primeiro roteiro efetivo de quem já está trabalhando o turismo rural na agricultura familiar. Depois, nós entramos num contexto de seleção de mais 2 projetos estruturantes por cada uma das nossas 10 regiões turísticas. Cada projeto estruturante, no ponto de vista do que contém o projeto, a gente vai colocar, praticamente 5 destinos envolvidos por projeto, e cada projeto tem uma faixa média de 10 famílias envolvidas. Então, nós queremos que o Estado hoje, todo ele, seja contemplado com essa proposta. Tenho certeza absoluta que essa parceria com a Secretaria da Agricultura vai identificar novas possibilidades. Nós tínhamos que ter uma caminhada inicial, né, para a gente poder fazer... com que o Estado tivesse um rumo, né, um foco de direcionamento. E o mais importante disso tudo é a agregação de valor que esse projeto vai trazer, que nós entendemos que a produção associada hoje, né, aliado com a inclusão social, que é a inclusão das filhas e filhos dos agricultores num processo de melhoria de qualidade de vida junto com os seus pais, que já tem a produção hoje como, né, uma mola propulsora do sustento desses destinos, a gente faz com que essa agregação de valor seja impregnada, né, dentro de um processo conjunto. E, aliado à produção associada, a grande estratégia também é a pesquisa de todo o legado cultural que colonizou essas regiões que vão estar envolvidas. E aí nós fecharemos, né, no contexto geral do projeto, a grande caminhada que é para trabalharmos a produção associada com os produtos ícones do Estado, que são os produtos de produção hoje que Santa Catarina tem, formando o Circuito dos Sabores do Estado, ou a Estrada dos Sabores de Santa Catarina. Então, você imagina um Estado tão diverso quanto o nosso, que seria essa caminhada toda, uma proposta de trabalhar slow food e tudo mais, e fazer essa inclusão social através da permanência dessas pessoas e que elas melhorem a qualidade de vida através da inserção do turismo como desenvolvimento econômico. Perfeito. Nós estamos conversando aqui no Panorama Agrícola com Elisa Wipe Santana de Lis, que é gerente de políticas de turismo da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Elisa, você falou em estrada de sabores, caminhos dos sabores. Isso é algo para 2011 ou é mais a longo prazo? A gente começa a fazer um ensaio já agora no ano 1 do projeto. Quando eu falo esse ensaio, é para a gente olhar o território desses 10 projetos existentes, como é que eles estão com relação a isso. No paralelo, nós estamos montando um mapa onde a gente está colocando os produtos âncoras de cada uma das regiões para a gente fazer a interface numa proposta gastronômica regional. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós temos hoje o alho de Curitibanos, que é um produto de ponta, certificado, a cebola de Tuporanga, os vinhos de altitude da Serra, os pescados da Costa Verde Mar, a ostra de Florianópolis, o frescal da Serra Catarinense, né? Os suínos e as aves do Meio Oeste, a maçã de Freiburgo e de São Joaquim e outras tantas culturas e produções que a gente tem, que a gente vai elegendo quais são os nossos produtos ícones e esses produtos, junto com esse resgate gastronômico que vai ser realizado, a gente apropria, insere e faz essa mescla, esse mix, que cada região, por exemplo, eu vou num restaurante lá em São Miguel do Oeste, eu posso estar lá degustando uma bela gastronomia com produtos locais, mas que agrega o alho aqui de uma outra região, que agrega a cebola de uma outra, que agrega os vinhos que não é da região dele e vice-versa. Então, essa é a nossa caminhada. A gente quer hoje que o Estado se orgulhe e que as pessoas que estão trabalhando em cima desse resgate gastronômico com os produtos originários de cada uma das regiões do Estado possam ter orgulho de estar fazendo que Santa Catarina seja apresentada para o consumidor de uma forma muito inteligente, mostrando a história, contando como é que foi essa caminhada toda. Você falou no início da entrevista, na primeira metade, sobre slow food. Você poderia dizer para o nosso ouvinte conceituar um pouquinho essa questão de slow food? Essa é uma proposta internacional, né? Até a metodologia, a gente está trazendo essa metodologia dos caminhos dos sabores, das estradas dos sabores da Itália, razão da qual foi o motivador do nosso projeto, onde justamente slow food é trabalhar essa questão da agregação do valor do produto, da produção local, né? Nós trabalharmos, identificarmos os nossos produtos de qualidade e isso se incorpora nas culinárias das propriedades rurais, entendeu? Então, slow food quer dizer você ter na sua mesa um cardápio onde você tenha os produtos certificados de uma região estabelecida como né, critérios, e que essa proposta de slow food, que é a gastronomia, tenha essa questão da cultura, de contar de onde veio, de onde você está consumindo o azeite, de onde você está consumindo o vinho. Então, slow food, que quer dizer comer devagar, ou slow, né, devagar, a comida devagar, é para você poder degustar, para você poder ter tempo para desfrutar de uma boa gastronomia sem pressa. É você apreciar aquilo que a história e o legado trouxe através daquilo que você está experimentando. Bem, Elisa Wipe Santana de Lis, da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Para finalizar, todo agricultor familiar tem vocação para o turismo rural? Nem todo, né? Esse trabalho, ele coloca também algumas etapas de desenvolvimento onde a gente vai fazer todo um trabalho de inventariação. E nessa inventariação a gente tem condições, é uma metodologia que a gente já vem trabalhando com o próprio Ministério há tempo, onde a gente consegue identificar nas entrevistas se ele tem, e ele é um dos critérios também para o projeto ser selecionado. Então, tem pessoas que querem trabalhar com o turismo rural, mas não abrindo a sua propriedade, não montando um restaurante ou um espaço para poder dispor de serviços, mas ele entra com os produtos. Então, ele não quer abrir para o turista, mas ele serve, ele dispõe dos produtos para uma outra propriedade que quer abrir. Então, nessa caminhada toda, a gente vai identificar quem quer realmente trabalhar numa proposta completa, que é abrir o seu equipamento, a sua casa, para receber pessoas e fazer com que elas tenham oportunidade de se deliciar com a gastronomia, e aqueles que têm a produção associada e que essa produção apenas vai ser, né, disponibilizada para fazer com que essas pessoas que têm o interesse de trabalhar com turista vão realizar os seus negócios. Bem, nós conversamos então aqui no Panorama Agrícola com a gerente de políticas de turismo da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Elisa Waipe Santana de Lis, sobre o turismo rural dentro do programa Santa Catarina Rural Microbacias 3. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.